toda a direção do CTN, que deixou esse lugar incrível. Galera dos camarotes, grande beijo. Meu amigo Rui, te amo. A todos do nosso fã-clube, eu amo vocês, viu? Obrigada por tudo. Aos meus amigos que se encontram aqui. Vem cá, meu amor, vem cá. Tu consegue subir aqui de muleta? Não, né? Depois eu te encontro. Galera que não é do fã-clube, mas que tem carinho e respeito pelo meu trabalho, muito obrigada. Valeu, São Paulo! Beijo no coração! Fique com Deus! E até a próxima, se Ele quiser! Obrigada, meu banda. Vai-te embora, Juninho.